Pelé e a bola. É, exatamente. Você olha, são duas coisas hoje que você olha. Aliás, hoje que eu digo assim, há muito tempo, né? Você olha para a bola, você lembra, pensa logo em quem? Em Pelé. Você olha para o número 10, a camisa 10, o número 10, você lembra quem? Pelé. É? Essa que é a realidade. Exatamente. Eu, quando era pequeno, eu já ouvia muita gente dizendo que quando saía do país, que por uma coisa ou outra, por problema de idioma, quando vivia no aperto, só fazia bater no peito e dizer Pelé, Pelé. Aí era identificado no mundo todo como brasileiro. E aí se resolvia as coisas. Mas vamos aqui, vamos lá. Voltar para o noticiário do Rubro Negro Pernambucano, o Esporte. O que é que você começa já destacando do Leão nesta quinta-feira triste? Bom, o Esporte treinou hoje, vai treinar amanhã e libera os jogadores no sábado e no domingo. O que mais chamou a atenção hoje no Esporte foi uma declaração, que vamos reprisar logo mais no segundo bloco, do presidente Yuri Romão, hoje aqui na Clube de Pernambuco, a Jorge Soares. Ele disse que não vai, João, contratar mais jogador nesse final de ano, nem em janeiro. Tinha um jogador bem encaminhado, mas o jogador deu para trás e ele disse que não vai mais contratar, porque havia uma expectativa do Esporte anunciar mais duas contratações. Sendo assim, o Esporte fecha o ano com 8 contratações, entre os 8, o Wagner Love, e o presidente também hoje esclareceu o caso do Wagner Love. É que já tinha gente dizendo aí que o Esporte estava refém de Wagner Love, que o jogador estava nanana e andando para o Esporte, estava de férias, e o Esporte já treinando. O presidente do Esporte esclareceu hoje que o jogador tem um contrato de publicidade com um clube ou com uma empresa do Catar, que todo fim de ano ele joga uma partida nesse país. Então já ficou tudo acertado. O combinado não dá prejuízo, né, João? É, rapaz, agora fazer uma crítica ao Wellington em cima do Wagner Love, em chegar com um atraso na apresentação. Isso aí, é bobagem, porque é aquilo que eu falei no debate hoje. O Wagner Love, ele pode chegar, vestir a camisa e jogar no campeonato estadual. É, então o Wagner vai cumprir esse contrato e, segundo Yuri Romão, na volta já vem direto para Recife se integrar ao elenco. Aí vai fazer os testes, tal, pá, e ficar à disposição do técnico Enderson Moreira. Então, primeiro passo, não vai contratar ninguém até fevereiro. Segundo passo, esclarecer o caso do Wagner Love. Muita gente perguntando a questão de SAF, da reforma da ilha, isso aí é lá para frente, meu povo. Como diria um amigo meu, é que se vai discutir esse assunto e vai passar, logicamente, por vários estágios. Esporte que optou por não realizar amistosos nesse período de preparação e vai logo de cara estrear no Campeonato Pernambucano no próximo dia 8 contra o Ibis na Ilha do Retiro. Time base, em breve estaremos entrevistando aí o Enderson Moreira para saber o time base, né? Já que ninguém vê treino. Bom, daqui a pouco eu volto para você, porque eu tenho duas perguntinhas para lhe fazer ainda. Mas vamos aqui com o nosso show de bola, André Luiz Cabral. É, meus amigos, a gente pensa que já viu muita coisa, né? A gente pensa que já viu de tudo no futebol, mas essa informação que chegou da notificação do Esporte, da punição que o Esporte está sofrendo por parte da Prefeitura da cidade do Recife, por estar dentro do seu terreno realizando obras sem a devida autorização, licença, seja lá o termo correto a ser utilizado, realmente parece uma coisa de brincadeira, parece uma fake news, parece brincadeirinha de final de ano, mas não é. O Esporte foi autuado em R$ 321 mil, porque o terreno do antigo restaurante do Esporte, que vai permanecer sendo um restaurante, só que com outra marca, a obra está acontecendo lá e quem deveria estar notificado junto à prefeitura não foi, não é? E aí, o Sport pagando um montante desse de multa, isso pode ser negociado, isso pode ser dividido, evidentemente que pode. É claro que não vai haver uma sangria desatada por parte da prefeitura para ter o dinheiro de qualquer jeito. Evidentemente que não. Você negocia e pode parcelar esse tipo de dívida como qualquer contribuinte municipal. Agora, a grande realidade é o desleixo, porque eu não encontro outra expressão a não ser desleixo com as coisas do Esporte Clube do Recife. O Esporte, sem a sua licença, não tenho conhecimento aqui quem é o vice-presidente de patrimônio. Sei que o anterior, o Fortunato Russo, que começou a tocar a reestruturação da Ilha do Retiro, inclusive em janeiro passado, fomos convidados a observar o que seria feito em termos de cabines na Ilha do Retiro, como a Associação dos Cronistas Esportivos de Pernambuco. Demos uma volta geral em todas as obras, a questão da estruturação de banheiros e coisas desse tipo. Não é mais o Fortunato Russo. E a informação de dentro do clube é que um dos motivos da saída do Fortunato da pasta de patrimônio foi essa. Um dos motivos foi esse, né? De que fazer a toque de caixa, fazer de qualquer maneira. E aqui para nós, não adianta vir dizer que a obra é do contratante do espaço. O contratante do espaço, ok, que seja o novo restaurante lá que vai funcionar dentro da sede do Esporte, mas está no terreno do Esporte Clube do Recife. Então, a responsabilidade é do Esporte. E aí, quando você tem a informação, com o papel da notificação da prefeitura, como falamos no bate-bola da Clube de Pernambuco, e você observa que o clube fez a obra sem as devidas autorizações, aí realmente é para o torcedor ficar muito preocupado nessa questão estrutural do Esporte. Me parece que estão querendo passar o trator na Ilha do Retiro. Ô Melito Araújo, o que você traz de outras informações em referência a tudo isso, hein, Melito? Olha, a informação que eu obtive sobre essa questão é que pode ser multado. Andrade chegou agora com a informação que foi multado. Então, fica aí com a palavra o presidente do Esporte. Agora, uma coisa simples, é o que o André falou, né? Vai fazer uma obra? Tem que comunicar à prefeitura. Isso desde a época de Judas Iscariotes. Agora, em referência, voltando às contratações, aos reforços, qual é o entendimento do Esporte? Evidentemente, vai dar um tempo aí para contratar, como você acabou de falar. Mas qual é o entendimento para frente, já que muda os critérios para a Copa do Brasil? Tem que ter uma atenção diferenciada agora no campeonato estadual? O campeão já ia para a Copa do Brasil. O vice também. Então, o que muda apenas é você focar para não ficar fora dos três. Porque os clubes deram uma relaxada, né? O presidente do Esporte falou hoje, e vai falar daqui a pouco, sobre essa questão. Ele achou que foi bom, porque valoriza, volta, ou pelo menos volta a valorizar os estaduais. E o que é que temos já para o próximo bloco aí com você, o Wellington? Vamos ouvir, sim, o presidente Yuri Romão para dar uma esclarecida no caso do Wagner Love, nesse caso das mudanças da Copa do Brasil e também no Campeonato Pernambucano. João. Muito bem, tá certo. O Wellington Araújo volta daqui a pouquinho destacando muito mais do Rubro Negro Pernambucano aqui na Hora dos Esportes desta quinta-feira. Agora 6 da noite, mais 20 minutos no Recife. Dezoito horas, 20 minutos, sou no Recife e nós vamos para as Repúblicas Independentes do Barruda. Mas antes, deixa passar aqui, ô Graziano, por gentileza, por favor, me deixa passar aqui, porque o Vasco anunciou na quarta-feira a contratação de Lucas Piton. O lateral esquerdo estava no Corinthians e chega ao clube carioca de forma definitiva. O contrato é de 4 anos. Lucas Piton assinou com o Vasco até dezembro de 2026. Portanto, aí, mais um reforço. Para contar com Piton, o Vasco pagou cerca de 16,6 milhões por 60% dos direitos econômicos do lateral de 22 anos. Os outros 40% permanecem com a equipe paulista. 6h20 no Recife. Santa Cruz! Vamos até as Repúblicas Independentes do Barruda para saber do tricolor pernambucano. Hélio Macedo, boa noite. Boa noite, João. Boa noite, amigos da Clube de Pernambuco. Antes de mais nada, também, triste como todo cronista esportivo, acredito eu, com o falecimento de Pelé, o nosso rei Pelé, maior jogador de futebol do mundo, que eu também vi jogar, e tive, graças a Deus, a felicidade de participar de várias partidas em que ele estava jogando, eu estava trabalhando. E tive mais ainda a honra, e tenho e guardo com muito carinho, uma foto tirada no estádio José do Rego Maciel, entrevistando Pelé, um dos jogos aqui na capital pernambucana. Que Deus o tenha e que o receba e coloque em um bom lugar nessa figura extraordinária, não só como jogador de futebol, mas também como ser humano, porque eu não vi, pelo menos daquilo que eu tinha acompanhado, não vi Pelé fazendo o que muito jogador, aliás, jogador não, muito jogadorzinho se acha grande coisa, da tapa e sair esculhambando tudo. Eu não vi Pelé fazer isso em momento algum. Volto a dizer, que Deus o tenha em um bom lugar. É o que eu falo. Hein? Diga. Pode dizer, Joãozinho. Não, é o que eu falava com o Wellington Araújo, né? A gente falar do atleta Pelé é uma coisa, né? E a gente falar de Edson Arantes do Nascimento é uma outra também fora das quatro linhas. Quer dizer, juntam-se as duas coisas em benefício do futebol, do crescimento do futebol, né? Do exemplo do futebol para fora das quatro linhas, né, seu Wellington? Não tem a menor sombra de dúvida. Inclusive, ele tinha uma ligação forte também aqui com o torcedor, não. O público pernambucano, o pernambucano de um modo geral, porque ele terminou com uma moça, ele terminou se casando também com uma moça que era pernambucana. Então, também tinha essa ligação. Mas Pelé era realmente um gênio e, infelizmente, ele já não está mais conosco. Quem ganhou foi a Seleção Celestial, que ganha agora mais um grande reforço para que ele possa fazer as peripécias com a bola lá onde Deus o colocou. Bom, mas vamos nós aqui para dizer que o Santa Cruz continua trabalhando em função de fazer jogos amistosos. Tem mais um jogo amistoso, vem aí o Calcaia para esse jogo, valendo pela pré-copa do Nordeste. E o time continua trabalhando, continua contratando, na expectativa de poder fazer uma boa partida e fazer conseguir a sua classificação nos jogos seguintes em que ele participar. O Santa Cruz, no seu primeiro tempo do último jogo, do último treino, ele atuou com Matheus Inácio, Jefferson Feijão, Alemão, Ítalo Melo e Ian Rodrigues. Meio de campo com João Eric, Arthur Santos e Anderson Paraíba, Anderson Ceará, Lucas Silva e Dagson. No segundo tempo, o técnico Ranieri terminou modificando a sua equipe e colocou Geazi, Charles, Eduardo Guedes, Ian e David, Anderson São Paulo, Daniel Pereira e Marcelinho, Hugo Cabral, Rian e Michel Douglas, esse segundo tempo. Então está mais ou menos entre esses dois times o que ele vai colocar para enfrentar mais um adversário difícil. O Calcaia com certeza vem também buscando a sua classificação, mesmo tendo começado muito atrasado o seu treinamento para a temporada de 2023, Joãozinho. Agora, seu Hélio, o elenco do Santa Cruz, pelo menos algumas declarações de determinados jogadores, principalmente do Matheus, está numa consciência muito grande, porque o Matheus chegou, inclusive, a dizer de que não adianta fazer tudo certinho no treinamento e no jogo, não fazer absolutamente nada. Então, é um treinamento que, evidentemente, tem que ser corrigido muitas coisas, tem o chamado entrosamento, conhecimento de atletas que estão chegando no Santa Cruz, mas o importante de tudo isso, primeiro, no início da temporada, é uma vitória, a classificação nesse pré-nordestão diante do Calcaia, né? Você não tem a menor sombra de dúvida. mesmo porque, agora eu só acho estranho, esquisito, se colocar logo uma partida eliminatória, logo a primeira no início de competição. Você poderia fazer até um torneio, alguma coisa nesse sentido, para que o clube pudesse ter uma chance. Perdeu a primeira, mas pode ganhar, empatar, qualquer coisa nesse sentido, para conseguir a sequência. Mas, de qualquer maneira, está havendo, pelo menos eu tenho notado, das poucas vezes que eu fui ao Arruda, quando a gente pode entrar para ver o treinamento, quando não é lá no centro de treinamento, que é lá onde o vento faz a curva. Então, a gente sente que há uma vontade muito grande, há uma determinação muito grande dos jogadores, aqueles que estão, pelo menos, sendo escalados agora, como tivéssemos com o time que fosse fazer esse primeiro jogo. Mas, de qualquer maneira, ele está procurando o que há de melhor, a melhor maneira de se jogar e de conseguir uma vitória diante do Calcaia para seguir em frente em busca de conseguir entrar de vez no Nordestão, porque se cair da primeira, meu amigo, a confusão continua do tricolor do Arruda. Eu volto daqui a pouquinho com o seu Bélio, porque nós vamos falar do amistoso de amanhã lá no Arruda, mas antes me deixa aqui voltar o fim do nosso comentarista André Luiz Cabral, o Show de Bola. É absolutamente lamentável o que aconteceu ontem envolvendo o presidente do Santa Cruz Futebol Clube, quando ele estava no bairro de Afogados, aqui na capital pernambucana, no comércio, né, em Afogados, e aí foi abordado por membros que se dizem de torcida organizada, e a gente sabe que esse pessoal não aborda ninguém com gentileza, com lianeza e com a devida educação de uma abordagem de um indivíduo, né? De uma abordagem a um indivíduo. Você tem que ter a maneira de chegar, a forma de chegar. A gente lamenta esse tipo de coisa, porque não é assim que se faz. Eu sei que o Santa Cruz, ele vai ter uma pressão fora da média nesse início de temporada, porque o Santa Cruz vai pagar o ônus por não ter conseguido vaga direta na fase de grupos da Copa do Nordeste, pagar o ônus de jogar a fase preliminar. O que a gente antigamente chamava de repescagem. É o que o Santa Cruz vai jogar contra o Calcaia na próxima quinta-feira. Aliás, o time da clube já escalado, Bartolomeu Fernando, vai narrar essa decisão direto do estádio José do Rego Maciel. Então, em todo caso, de toda maneira, o Santa Cruz tem essa pressão um pouco fora da média, porque começa a temporada pelo fim. Normalmente a decisão encerra a temporada ou encerra a competição. No caso do Santa Cruz, a decisão vem no começo. Então ele precisa passar pelo Calcaia, precisa vencer a equipe cearense e tem realmente uma certa pressão até fora de medida. Mas você, no meio da rua, vim abordar o presidente, que amenizou nas suas declarações por escrito, né? Porque o presidente, ele até então não havia falado desse incidente, mas a gente lamenta. Porém, aí tem o reverso da medalha. Minha avó já dizia que tudo na vida tem os dois lados. Tem o lado também de você da guarita receber, né, esse tipo de torcida dentro do clube, aceitar esse envolvimento direto dentro do clube. Então, por interesses outros, certamente, você permite esse tipo de coisa e aí termina acontecendo esse tipo de incidente. O que já coloca um molho bem azedo, uma pressão bem alta em cima do Santa Cruz, antes mesmo de começar a temporada de 2023. Ô seu Mélio, todo o anel inferior está liberado para a torcida coral na sexta-feira amanhã, portanto, para esse amistoso contra o Maguari. Há uma expectativa de pelo menos ali 15 mil pessoas amanhã, é isso? Olha, é no meio de semana, né? Quer dizer, no meio de semana que eu digo é no horário em que tem muita gente trabalhando. Você terá que levar, porque tem dois compartimentos ali. Arquibancada e também tem as cadeiras. Quem for para a arquibancada, leva 1 quilo de alimento não perecível. Se for para as cadeiras, leva 2 quilos de alimento não perecível. Agora, eu acredito que vá um bom número de torcedores, porque também tem muita gente que não está fazendo absolutamente nada e tem talvez alguns que estão em períodos aí de férias, que esses colégios agora, um período de férias é um tempo, o outro é no outro tempo, e assim vai. Então, a gente fica nessa expectativa de ter um bom público e, consequentemente, ajudar aqueles que estão precisando de alimento, que a fome está grande, tem muita gente passando fome, e isso aí o Santa Cruz está fazendo essa promoção, eu diria assim, até uma promoção. No alimento, um quilo, de um quilo na arquibancada e de dois quilos nas cadeiras. Vamos esperar que isso aconteça, tenhamos um bom público em torno, no mínimo, o Náutico mais ou menos ficou entre 300, 400, eu tinha falado em termos de 500 esse último jogo, treino que ele fez, mas aí o Santa Cruz, como é também no meio de semana, o Náutico foi no sábado, esse é no meio de semana, se der 300, 400 torcedores, eu acho que já foi muito e será de bom ouvido para aquele que receberem esse alimento. E o que temos para o segundo bloco do Santa? Temos mais um convidado e eu deixo na expectativa para que o torcedor fique ouvindo aqui a Clube de Pernambuco. E sem clube não há futebol, Joãozinho. Agora 6 da noite, mais 31 minutos, 6:31 no Recife. Náutico! Vamos ao Eladio de Barros Carvalho, vamos saber das notícias do Timbu, porque o alvirrubro pernambucano entrou em campo para mais um amistoso e foi longe da sua torcida. O Alex Santos, boa noite. Boa noite para você, João Batista Nascimento, boa noite para todo mundo, em especial a torcida do Náutico, verdade. Foi lá em Arapiraca, na Terra do Fumo, e como são as coisas, né? Na minha abertura, na manchete inicial, eu estava dizendo, finalzinho de jogo e o Náutico vai vencendo asa por 1-0. Finalzinho de jogo, levou o gol de empate. Então, fim do jogo treino ou amistoso, conforme você queira chamar, para mim jogo treino, asa 1, Náutico 1. Então, foi o segundo jogo, né? Já que na última semana o Náutico perdeu contra esse mesmo asa, jogando dentro de casa por 2-1. Foi hoje até Alagoas, estava vencendo, no caso devolvendo a derrota, né? E aí, eis que no finalzinho, no apagar das luzes, a equipe alagoana empata o jogo. Agora, o que chama a atenção, João Batista, é o seguinte. O técnico Dado Cavalcante, ele falou durante toda a semana que o time que ia começar hoje jogando, provavelmente é o time que vai ser titular nesse início do certame estadual e também na partida da Copa do Nordeste. O time que ele mandou a campo hoje, Wagner no gol, Ivan na ala direita, a dupla sertaneja na zaga, a Nilson e Denilson, e o Diego Matos pela ala esquerda. No meio de campo, Matheus Cocão, Jean Mangabeira, Gabriel Santiago e Vitor Ferraz. Júlio e Fernando. Inclusive, o gol do Náutico foi marcado pelo Júlio de pênalti. Então, só para a gente confirmar, jogo treino ou jogo amistoso, conforme você queira chamar, torcedor do Náutico, foi 1-1 contra o Asa. Então tem essa ideia aí, né, do Dado Cavalcante em formatar uma equipe para a estreia do Campeonato Pernambucano. Então o time jogou em casa, na formação primeira, terminou perdendo para esse Asa. Vai para fora, está vencendo o jogo no transcorrer da partida, no finalzinho termina cedendo o empate. Dos males o menor, né, Wallace? Dos males o menor. Agora estava vencendo no finalzinho, né? Porque perdeu dentro de casa, teve aquela confusão, a cobrança para cima do Diógenes Braga, inclusive vamos ouvir no segundo bloco falando sobre isso. E aí foi até lá, nada melhor do que dar aquela moral para a equipe, vencendo o adversário que ele perdeu dentro de casa, vencendo na casa dele, né? Só que aí estava tudo indo bem, só que no finalzinho do jogo vacilou e o cachimbo caiu. Mas valeu, pelo menos não trouxe na bagagem mais uma derrota, né? Porque agora não tem como treinar, fazer jogos amistosos não, porque o campeonato já bate a porta e o Náutico precisa agora entrar em campo à vera. Muita gente perguntando por que o Dado não levou os argentinos, os estrangeiros. Porque não estão regularizados e não vão ficar regularizados a tempo desse início do Campeonato Pernambucano. Então não adianta, ele está até certo nessa linha de raciocínio, não adianta colocar esses jogadores para atuarem se eles não vão poder estrear. Ele tem que dar cancha realmente a esses jogadores que estão aptos a iniciar o jogo. Por isso que eu disse, esse time que eu citei agora há pouco, provavelmente deve ser o time que vai começar o certame estadual. Então, o Náutico que vai... É o primeiro jogo do Náutico é com o Central, né? É, e fora de casa, né? E fora de casa, que é lá em Caruaru. Né? Mas o Central também está em formação. O Central treina, inclusive, amanhã faz um treinamento com o Cristal, São Paulo Cristal, se preparando para a estreia do Campeonato Pernambucano. O São Paulo Cristal é lá do futebol da Paraíba, entendeu? O que é que você destaca no segundo bloco? Daqui a pouquinho eu volto ainda com você, mas para destaque o que temos? É bem interessante a conversa com o Diógenes Braga, porque ele fala que aquela cobrança foi uma cobrança normal, já que o time vem de um rebaixamento da Série B para C. Segundo ele, ele disse o seguinte: se o time não tivesse sido rebaixado, não haveria aquela cobrança toda. Eu concordo com ele, porque jogo treino é jogo treino, e o resultado é o que menos importa. Ele falou isso. Então volto já com você, porque agora a gente traz de volta o Show de Bola André Luiz Cabral. É importante, mais uma vez, reiterar para o torcedor do Clube Náutico Capibaribe que resultado de jogo treino, de amistoso, seja lá a característica que você queira dar, ou o nome que você queira dar nesse tipo de preparação para a próxima temporada, isso pouco importa. Isso pouco importa exatamente por esse aspecto técnico. O aspecto técnico, o aspecto do posicionamento de jogadores, o que foi rendido, o que não foi rendido, o que você tem a ajustar, se precisa contratar novas peças, se alguém de repente que não se esperava surpreendeu, tudo isso fica para o critério da comissão técnica do clube. Não é possível, na pressão que o treinador de futebol vive no futebol brasileiro, na pressão que dirigente vive no futebol brasileiro, você querer contextualizar uma partida amistosa ou um jogo treino que seja, você querer dar um cunho de maior responsabilidade do que pode ter essa responsabilidade o jogo de futebol. O que tem que ser cobrado do clube é a partir do momento que você estará disputando uma partida de 3 pontos, uma partida valendo classificação, uma partida pelo campeonato estadual, onde muita gente reclama, diz que vale muito pouco, não tem o mesmo glamour de antigamente, mas ninguém quer deixar o adversário principal ser o campeão. Todo mundo vai chiar, todo mundo vai reclamar. Então, se você não pode estar cobrando exageradamente, quando começa uma temporada, quando você vai ter jogos iniciais de um campeonato e ainda organizando a equipe, porque o grande Valdir Pereira, o Didi, já dizia: jogo é jogo e treino é treino, porque é claro, no jogo eu jogo, no treino eu treino. Já dizia um dos grandes nomes e um dos mais espetaculares jogadores da história do futebol brasileiro. Então, é preciso baixar um pouco essa temperatura. Não se pode viver nesse nível de tensão com partida de preparação, não é? É muito melhor que você erre na preparação, que você pise na bola, que cometa equívocos na fase de preparação do que na hora H. Evidentemente que na hora H, na hora de valer ponto, na hora de valer classificação, a falha também pode acontecer. Mas se você tem um pouco mais de tranquilidade, se você tem um pouco mais de paz para o trabalho e de confiança no próprio trabalho, a tendência é que isso de repente não aconteça. Então, é importante ter essa tranquilidade e o torcedor também comemorar. O pessoal da corneta de rede social não pode prestar um desserviço nem ao Clube Náutico Capibaribe, que é o caso, nem a nenhum outro clube profissional que já está batendo na porta aí a questão do campeonato estadual. Para que se tenha uma ideia, o campeonato do Rio de Janeiro vai começar no dia 12, está antecipado porque o Flamengo vai jogar o Mundial de Clubes. O nosso é o primeiro a começar. É? Então tem menos tempo também. O Campeonato Mineiro só começa no dia 21 de janeiro. Os caras vão ter mais tempo. Tem muita gente aí de recesso, curtindo ainda as festividades do fim do ano. E os nossos estão treinando, inclusive o Náutico hoje, que atuou em Arapiraca, mais uma vez, contra a equipe do Asa. O Mário Santos, o Náutico folga amanhã, folga sábado, domingo, volta segunda, tem atividade ainda nessa sexta-feira? Nós estamos aguardando a divulgação da assessoria do clube, que não viajou, é incrível. Esse problema rapaz, dos daqui clubes... para ali. Não dá para entender isso, né? Porque nós precisamos ser alimentados com informações para que o torcedor fique ciente do que está acontecendo. Acredito que estão vindo de ônibus, é uma viagem não tão perto, né? De Arapiraca para cá. Devem ser liberados festividades do final do ano e reapresentação acontecendo na próxima segunda-feira. Lembrando que não é oficial, nós estamos apenas aguardando a definição através do grupo de imprensa do Clube Náutico Capibaribe, onde a última informação postada, nenhum resultado do jogo, a assessoria colocou. Aí também, eu vou te contar uma história, também é demais, né? Porque se você tem uma assessoria, realmente é para falar... o que está acontecendo com o clube. Então você tem um jogo, treino, é bem verdade. Aí a assessoria não viaja com o grupo, mas não tem ninguém que tenha um telefone lá perto da comissão técnica para o cara ligar, né? E fazer. Ou então a internet está vindo de ônibus junto com o clube. Deve ser isso, João Batista Nascimento. Na verdade, o pessoal não conhece o WhatsApp, né? Eu estou até surpreso com a escalação que chegou, mas no mais é só aguardar. Viu? Daqui a pouco vamos voltar com o Diógenes Braga para você conversar com ele e ele vai falar muito sobre pressão. Sem clube não há futebol. Por isso e outras coisas que o nosso futebol está assim, porque você tem a oportunidade de divulgar, o torcedor do Náutico fica apreensivo, fica preocupado, querendo saber a informação e de repente não chega. É triste. Agora 6:42. A hora dos esportes, Rádio Clube. A rádio é da gente e tá no coração. A rádio é meu xodó, a rádio é minha paixão. Eu não largo a rádio, não. Eu não largo a rádio, não. Quem tem clube tem tudo. Rádio Clube, o som do futebol. Bate-bola, de segunda a sexta-feira, das 13 às 14 horas. Debatemos e discutimos todos os assuntos ligados ao mundo esportivo. As verdades, as mentiras, tudo o que acontece dentro e fora das quatro linhas do gramado. É debatido de segunda a sexta-feira com os campeões da bola, no Bate-Bola da Clube. Soprano é a solução para casa e construção. Café Petinho, esse é o café da gente. Leia o Diário de Pernambuco, o jornal mais antigo em circulação na América Latina. Super Rádio Clube. O Diário de Pernambuco conta hoje com uma das redes sociais mais influentes do país. No Nordeste, o veículo é líder em seguidores entre todos os jornais da região. Está ainda entre os quatro jornais do Brasil com o maior número de seguidores no Twitter. São mais de 3 milhões e 300 mil pessoas conectadas com a gente. E você, já conhece os nossos perfis? Acesse lá, Diário de Pernambuco. Pode curtir, compartilhar e confiar. Pra segurança e bem-estar, energia de montão. Pra trancar a porta, portinha e portão. Pra instalação, tomada, iluminação. Pra casa e construção, Soprano é a solução. Pra fechar gavetas e não se preocupar. Pra qualquer estação, com muito bem-estar. Pra casa e construção, Soprano é a solução. Balanço da Clube. Após as análises dos nossos comentaristas, começa o Balanço da Clube. Você vai ficar antenado com os resultados da rodada, a classificação do seu time, os artilheiros, próximos jogos pelo Brasil e pelo mundo. Balanço da Clube. Soprano é a solução para casa e construção. Café Petinho, esse é o café da gente. Leia o Diário de Pernambuco, o jornal mais antigo em circulação na América Latina. O Diário de Pernambuco conta hoje com uma das redes sociais mais influentes do país. No Nordeste, o veículo é líder em seguidores entre todos os jornais da região. Está ainda entre os 4 jornais do Brasil com o maior número de seguidores no Twitter. São mais de 3 milhões e 300 mil pessoas conectadas com a gente. E você, já conhece os nossos perfis? Acessa lá, Diário de Pernambuco. Pode curtir, compartilhar e confiar. Resenha Esportiva, a hora dos esportes. Rádio Clube. Estamos de volta às 6 da noite, mais 45 minutos com a hora dos esportes desta quinta-feira. E voltando para a ilha, para destacar o esporte, o Hélio Araújo. Beleza, e no segundo bloco vamos ouvir o presidente do esporte, Yuri Romão. Ele falou hoje aqui na Clube de Pernambuco sobre a situação de reforços, de novas contratações. Segundo Yuri Romão, vai dar uma parada nas contratações, fica mesmo nas 8 que o esporte tem até agora. Tomei a decisão de que vou aguardar um pouco mais aí o desenrolar do o início dos campeonatos, para poder, que a gente ainda vai reforçar ainda mais o clube, não tem a menor dúvida. Mas hoje eu tomei a decisão, não hoje, mas assim, na semana passada, eu tomei a decisão de não mais contratar ninguém. Nós estávamos bem avançados na contratação de um atleta. Esse atleta foi para um clube da Série A, e em função disso eu também tomei a decisão de não procurar ninguém nesse primeiro mês de janeiro. Wagner Love tem um contrato, né? Quando a gente procurou ele agora para fazer a contratação definitiva, ele tinha assinado um contrato, um contrato comercial de acho que um jogo, alguma coisa assim, nos Emirados Árabes. Ele foi para esse compromisso comercial dele, e na sequência volta inclusive direto para Recife. Yuri Romão também falou sobre a mudança do campeonato pernambucano para 13 clubes e a valorização do estadual com as 3 vagas da Copa do Brasil. São mudanças que ao meu ver, foram muito interessantes, né? Tanto a questão da Copa do Brasil, quanto a própria saída, né, que a Federação Pernambucana teve para acabar com esse imbróglio jurídico que ora estava tendo, né? E eu acho que a valorização do nosso campeonato pernambucano em função dessas mudanças da Copa do Brasil, isso também trará mais competitividade, né, no futuro para o campeonato pernambucano. Eu vejo como sendo mudanças salutares para nós. São mudanças que foram salutares, que trarão competitividade, trarão uma valorização do nosso campeonato. Aí a palavra do presidente do esporte, Yuri Romão. Sem clube não há futebol. É agora 6 da noite, 48 minutos. Santa Cruz! Vamos voltar às repúblicas independentes do Barruda, Hélio Macedo. Beleza, amigos da Clube de Pernambuco, de volta aqui em A Hora dos Esportes para dizer que o reencontro do Santa Cruz e seu torcedor já tem data, horário e local definidos. Na próxima sexta-feira, ou seja, amanhã, dia 30, o Tricolor recebe o Maguari às 15 horas no estádio do Arruda, no último teste antes da estreia oficial em 2023, diante da representação do Caucaia do Ceará pelo pré-nordestão. Para reatar o laço time-torcida, o clube disponibilizou o anel inferior, que pode suportar até 30 mil espectadores mediante a doação de 1 quilo de alimento. Sócios em dia têm entrada gratuita nas cadeiras sociais. A partida com o Maguari será o 6º amistoso do mais querido antes da decisão no Nordestão. Do dia 5 para cá, também enfrentou o CSP da Paraíba, Asa de Arapiraca e o Ibis, além de clubes amadores como Projeto Vida e Santa Fé, somando 3 vitórias e 2 empates. E aqui em A Hora dos Esportes, vamos ouvir o goleiro Matheus Inácio. Igual você falou, a gente já tem uma decisão no dia 5 e realmente a preparação ela deve ser diferente, né? Não é que Não é que a gente não se prepare melhor quando vai começar uma competição, né? Mas é quando se trata numa decisão com a importância que tem para o clube, claro que você tem que se preparar muito mais intensamente, tanto o corpo quanto o psicológico, né? Porque é um jogo de psicológico, sabendo que é só mata, né? Então, mas a gente sabe a importância, o grupo vem trabalhando forte. Eu até comentei nas minhas outras entrevistas que só de ter mantido uma base facilita muito, né? Porque nós que chegamos depois vai se adaptando mais rapidamente ao que já vinha sendo feito. Lógico, quando muda o comandante tem um outro estilo, né? Todo mundo tem que se adaptar, mas por alguns atletas já se conhecer dentro de campo facilita muito. E eu acredito, igual eu falei, que a preparação ela é diferente e tem sido diferente. Esses jogos de pré-temporada, você pode encarar de duas maneiras, né? Vocês, dentro do clube, encaram de uma maneira só, mas eu vou chegar nela. Claro que resultado diz muita coisa sobre como se olha o futebol, né? Se você perde, tá tudo errado. Se você ganha, tá tudo certo. Não é assim que funciona. Mas esses amistosos, esses jogos treino, é muito mais para vocês desenvolverem, para vocês assimilarem o modelo de jogo do professor, chegar no nível satisfatório, como ele mesmo gosta de colocar. Vocês encaram dessa maneira? É o tipo de jogo que o resultado não importa tanto? E em que nível está o Santa? Como é que você acha que o grupo está já de assimilar a ideia do professor nesses últimos jogos? Cara, eu falo e todo mundo fala que o que comanda no futebol é o resultado, né? Então não adianta nada você fazer uma preparação, ter esses jogos amistosos e você não ter o resultado. Você já vai ser cobrado por isso. Muitos falam assim, pô, você não está ganhando amistoso e quem dirá o campeonato, né? É o que a gente vê muita parte dos torcedores falando, né? Então é importante sim estar entregando resultado, porque quando você entrega resultado, você trabalha com mais tranquilidade, você começa a almejar que está no caminho certo, né? Porque no futebol, às vezes, não é porque você perde que está tudo errado, mas quando você perde, começa a se criar dúvidas. E quando começa a se criar dúvidas no trabalho, alguma coisa está errada. Então, mas eu estou vendo com bons olhos. Nós fizemos, se eu não me engano, foram 5 amistosos, né? Tirando o que teve contra o Sub-20. Tivemos bons resultados, bom desempenho. Lógico que às vezes você oscila de uma etapa para outra, mas isso faz parte do processo para que nós possamos chegar no dia 5 e não ter essa oscilação. Então, nosso time está em formação, o trabalho do professor vem sendo bem aceito, bem compreendido por nós. Igual eu falo nas entrevistas, é um time que gosta da bola, nós temos que gostar da bola e nosso time tem gostado da bola. Tem sofrido pouco lá atrás, até por esse perfil de você ficar bastante com a bola. Então acredito que nós estamos no caminho certo. Nós temos mais o último amistoso agora na sexta-feira, antes da nossa estreia, diante do nosso torcedor, né, que é muito importante você deixar, por mais que ainda não é um jogo valendo, mas você já deixar uma boa impressão para que o torcedor esteja correndo com a gente nesse 2023. Então por isso que eu falo, tem que se preparar, mas o resultado ele é importante você entregar, independente se for no Paroímpar ou se for no futebol. Eu sempre entro para ganhar e nosso grupo está criando essa mentalidade. Está aí a presença do goleiro Matheus Inácio aqui em A Hora dos Esportes. Sem clube, não há futebol. 6:53. Náutico! De volta ao Velado de Barros Carvalho. Chegando, você é o Alex Santos. Valeu, João. Voltando e vamos conversar com o presidente do Náutico, Diógenes Braga. Hoje pela manhã, no Momento Esportivo, ele conversou com Jorge Soares e foi logo respondendo a questão das críticas que ele vem recebendo e da forma que ele foi vaiado no primeiro jogo treino, né, semana passada contra o Asa nos Aflitos. Vamos ouvir o que ele falou. O desgaste é natural, a gente vem de um rebaixamento. Estranho seria se a torcida estivesse feliz. O meu maior descontentamento é a minha tristeza pelo rebaixamento. Eu entendo que é um processo de construção, realmente, como eu falei. O futebol ele é paixão pura e acho que esse ano a gente iniciou um ano bem. A gente teve a Copa do Brasil, que foi ruim, mas a gente fez uma Copa do Nordeste muito honrosa, terminou em terceiro colocado, a gente foi bicampeão pernambucano, a gente iniciou o Campeonato Brasileiro com lampejos e que a gente ia ficar do meio da tabela para cima e acabou, depois a coisa desencaixou e a gente tentou de tudo e não conseguiu e acabou, culminou com um rebaixamento. Então, tá todo mundo muito machucado, tá todo mundo muito judiado e a gente entende, às vezes a gente pode achar que é exagero ou que não é, mas assim a dose, a gente discutir a dose do protesto é menos importante do que a gente entender porque ele acontece. Na verdade, está todo mundo muito chateado ainda com o rebaixamento, todos. Pode ter certeza que ninguém mais que eu. Tenho a certeza que dificilmente machuque alguém mais do que me machuca. O que a gente tem que fazer é trabalhar e fazer o time render novamente dentro de campo. Fora de campo, repito, o clube está estruturado, o clube está sedimentado, o clube tem andado, todos os departamentos do clube funcionam, a gente não tem nenhum departamento do clube que esteja sem diretrizes. Então o que a gente tem é que fazer o futebol voltar a funcionar, voltar a vencer os jogos e voltar a dar alegria às torcidas, e aí naturalmente esse processo se reverte. Agora, a gente tem que ter a compreensão do momento do torcedor. O jogo treino, se a gente viesse de uma condição normal, não tivesse acontecido o rebaixamento, certamente não teria tido nenhum problema. Aquilo ali, aquele protesto, ele não é um protesto ao time, não é um protesto ao resultado. Um jogo treino, o que menos importa é o resultado. Aquilo ali ainda é um protesto pelo rebaixamento e a gente entende isso. E a gente tem que entender, a gente tem que respeitar o torcedor. E no final das contas, o que a gente quer é que ele comemore o tricampeonato, que a gente faça uma grande campanha da Copa do Nordeste e, se possível, chegue na final e seja campeão. E que no final a gente consiga o acesso novamente no final do ano e ele esteja feliz novamente. É tudo que a gente quer. Tá aí o presidente Diógenes Braga com a visão para 2023. Está falado, João Batista. O Alen Santos com informações do Náutico para a Super Rádio Clube. E sem clube, não há futebol. Tá certo, vale. 6:56. Resenha esportiva, a hora dos esportes. Rádio Clube. Leia o Diário de Pernambuco, o jornal mais antigo em circulação na América Latina. Rádio Clube, o som do futebol. Bola ao Centro, do meio-dia à uma da tarde. Aqui você fica por dentro de tudo o que acontece com o seu clube, no futebol nacional, internacional e nos esportes mundiais. Bola ao Centro, aqui na Super Rádio Clube, com os campeões da bola. Soprano é a solução para casa e construção. Café Petinho, esse é o café da gente. Leia o Diário de Pernambuco, o jornal mais antigo em circulação na América Latina. A hora dos esportes. João Batista Nascimento. 6:57. As últimas. Esporte. Jânio Araújo. Confirmando, o presidente do esporte confirmou hoje aqui na clube que não vai contratar mais ninguém. Tinha um jogador praticamente acertado, o jogador escolheu outro clube. Ele disse que só depois de janeiro é que vai pensar em contratações. Esporte estreia dia 8 de janeiro contra o Ibis na Ilha do Retiro. Sem clube não há futebol. Santa Cruz! Hélio Macedo. Após o último jogo treino do Santa Cruz, Daniel Pereira e Hugo Cabral receberam elogios do treinador tricolor. E com relação aos ingressos, os torcedores interessados em marcar presença no estádio devem doar 1 quilo de alimento para ter o acesso às sociais. Já para as cadeiras, a doação deve ser de 2 quilos. Sem clube, não há futebol. Náutico! O Alex Santos. Voltando para dizer que o Náutico ficou no empate em 1-1 contra o Asa da Arapiraca no segundo jogo treino do ano. Todo mundo voltou da Recife e todos devem ser liberados para a festa de Réveillon. Sem clube, não há futebol. Bons trabalhos técnicos de Graziano Ramos. Estamos chegando ao final da Hora dos Esportes. Boa noite, Brasil. Você ouviu mais um líder de audiência com o padrão Clube de Qualidade. ZYI 770, Rádio Clube AM, 720 kHz, Recife, Pernambuco, Brasil. Quem tem clube, tem tudo. A EBC, Empresa Brasil de Comunicação, informa. Vem aí a Voz do Brasil. Brasília, 19 horas. Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Boa noite. Boa noite para você que nos acompanha em todo o país. Quinta-feira, 29 de dezembro de 2022. E vamos ao destaque do dia. Presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva anuncia 16 novos ministros. Márcia Fernandes. Com o anúncio, estão definidos os ocupantes dos 37 ministérios do novo governo. Daqui a pouco eu volto ao vivo com todos os detalhes. E para garantir tranquilidade da cerimônia de posse do novo governo, esquema especial de segurança já está montado. Selma Dias. Além do reforço policial, também será feito monitoramento por meio de câmeras e drones. Você também vai ouvir na Voz do Brasil. Crianças de 6 meses a menores de 5 anos vão poder ser vacinadas contra a Covid-19. Ministério incorpora imunizantes da Pfizer do SUS. Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Márcia Dias e eu, Roberto Camargo. Assista a gente ao vivo pela internet, acesse voz.gov.br. Os 37 ministérios que vão compor o novo governo a partir de 1º de janeiro já estão com os ministros definidos. Os 16 nomes que faltavam foram anunciados hoje pelo presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. Quem tem todos os detalhes e conta pra gente ao vivo é a repórter Márcia Fernandes. Olá, Márcia, boa noite pra você. Oi, Roberto, boa noite para você, boa noite, Márcia, boa noite a todos os ouvintes da Voz do Brasil. Depois de uma semana de negociações e faltando pouco para a posse, o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva anunciou hoje os 16 nomes que faltavam para completar a lista de ministros. Para trabalhar na área econômica, lado a lado com o futuro ministro da Fazenda, Fernando Haddad, Lula escolheu Simone Tebet, que ocupará o Ministério do Planejamento e Orçamento. Senadora pelo Mato Grosso do Sul, Simone foi candidata à presidência e apoiou Lula no segundo turno. Outro anúncio que já era esperado e foi confirmado hoje foi o nome de Marina Silva para ocupar a pasta do meio ambiente. Eleita deputada federal, ela já foi ministra na mesma área no primeiro mandato de Lula, de 2003 a 2008. Já a deputada federal eleita pelo PSOL, Sônia Guajajara, da terra indígena Arariboia, vai para o Ministério dos Povos Indígenas. Lula destacou a presença das mulheres e dos indígenas no novo governo. Vamos ouvir. Nunca antes na história do Brasil teve tantas mulheres ministras. Nunca antes na história do Brasil nós tivemos uma indígena ministra dos povos indígenas. Eu acho que isso vai ser importante porque vai melhorar e aperfeiçoar a tudo aquilo que a gente tenta fazer para demarcar a terra indígena, para cuidar deles, para fazer com que eles cada vez mais se transformem em companheiros independentes e decidam eles mesmos o que querem fazer. E Márcia, não foram apenas essas mulheres que foram anunciadas para assumir a chefia das pastas, não é mesmo? É isso mesmo, não foram só elas não, Márcia. Ainda no time das mulheres também está a ex-jogadora de vôlei Ana Moser como ministra do esporte e Daniela de Souza Carneiro, deputada federal mais votada pelo estado do Rio de Janeiro, que vai assumir o Ministério do Turismo. Com o anúncio desses nomes, o novo governo vai ter um total de 11 ministras mulheres, quase um terço da equipe indicada pelo futuro presidente. Lula também destacou que outras duas mulheres devem assumir a direção do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal. E como fica a equipe responsável pela parte agrícola do país, Márcia? Bem, Roberto, para o Ministério da Agricultura e Pecuária, o senador do Mato Grosso, Carlos Fávaro, foi o escolhido. Ele vai trabalhar em conjunto com outras duas pastas, o Ministério da Pesca e Aquicultura, que vai ser chefiado por André de Paula, e o Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, comandado pelo deputado federal Paulo Teixeira. Já o setor de comunicações voltou a funcionar em duas partes. A parte que cuida dos serviços de radiodifusão, telecomunicação e inclusão digital segue com o Ministério das Comunicações, que ficará sob o comando do deputado federal maranhense Juscelino Filho. Já o jornalista e deputado federal Paulo Pimenta assume a Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República e sai da aba do Ministério da Ministério das Comunicações. Essa pasta ela vai ser responsável pelo relacionamento do presidente e do Poder Executivo com a imprensa. E como ficam os outros ministérios? Vamos lá, Márcia, é uma longa lista. O Gabinete de Segurança Institucional, que cuida da segurança do presidente, fica com Gonçalves Dias, que chefiou a segurança da presidência nos dois primeiros mandatos de Lula. Já o presidente do PDT, Carlos Lupe, que já foi ministro do Trabalho, assumirá o comando do Ministério da Previdência Social. O governador do Amapá, Valdez Góes, será o ministro da Integração e Desenvolvimento Regional. No Ministério das Cidades, ficará Jader Filho, que é o presidente do MDB do Pará. O senador Alexandre Silveira foi escolhido para o Ministério de Minas e Energia. E, por fim, na pasta dos transportes, o senador e ex-governador de Alagoas, Renan Filho. Com os 16 nomes anunciados hoje, fica completo o time de 37 ministros. O presidente eleito destacou que deve se reunir em breve com todos os chefes das pastas e também com os governadores. Vamos ver. A construção do governo continua e ela vai continuar, inclusive, depois da posse. Cada companheiro e companheira que for indicado, alguns já têm conhecimento da situação do seu ministério, outros, se não receber, vão receber, sabe, os estudos da transição, de como anda cada ministério, e as pessoas vão começar, então, a trabalhar, a montar a sua equipe de trabalho no ministério. Tudo isso, certamente, a partir de segunda-feira. Eu pretendo, logo depois de uns 2 ou 3 dias, fazer uma reunião com todos os ministros para eu dizer para eles o que eu quero que aconteça nesse país. E, ao mesmo tempo, eu pretendo também fazer, logo em seguida, uma reunião com os governadores, que é uma promessa minha de campanha. E, Márcia, o presidente já decidiu como vai ficar a articulação com o Legislativo? Decidiu sim, Roberto. O presidente eleito, Lula, também indicou os nomes que vão trabalhar pelas pautas do novo governo no Congresso Nacional. José Guimarães será o líder do governo na Câmara dos Deputados e Jax Wagner no Senado. Randolfo Rodrigues vai atuar como líder do governo no Congresso. Voltamos com vocês, Márcia, Roberto. Obrigada, Márcia Fernandes, pelas informações ao vivo. E para garantir que a cerimônia de posse do presidente eleito e dos novos ministros ocorra com tranquilidade, foi montado um esquema especial de segurança. 300 mil pessoas estão sendo esperadas para participar da cerimônia na capital federal no domingo. E já estão confirmadas 65 delegações de chefes e vice-chefes de Estado, de governo e de poder, além de ministros de negócios estrangeiros e enviados especiais. A cerimônia de posse do novo presidente acontecerá bem no centro de Brasília. E para receber um público estimado de 300 mil pessoas no próximo domingo, foi montado um esquema reforçado de segurança. A partir das 5 horas da manhã desta sexta-feira, o trânsito vai estar fechado na esplanada dos ministérios. E quem quiser acompanhar de perto todo o evento deve ficar atento aos locais de acesso e aos horários, como disse o secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Júlio Danilo. Haverá linhas de revista para que a pessoa possa ingressar na esplanada dos ministérios. É aquelas pessoas que queiram ingressar na Praça dos Três Poderes para poder acompanhar a questão da subida da rampa depois e a passagem da faixa, deverão fazer até 12h30, porque a partir desse momento a gente vai encerrar o acesso. Além disso, será limitado também o número de pessoas na Praça dos Três Poderes por questão de segurança. 30 mil pessoas. Então as pessoas que queiram participar devem enxergar mais cedo, evitar diversos objetos que possam ser utilizados como arma, como o que? Mastro de bandeira, estilete, álcool líquido, aquele laser, né? Apontador de laser, qualquer tipo de arma também, logicamente, arma branca, arma de fogo, isso não será permitido o ingresso nessa área. De acordo com o gabinete de transição, já estão confirmadas 65 delegações de chefes e vice-chefes de Estado, de governo e de poder, além de ministros de negócios estrangeiros e enviados especiais. Para garantir a segurança de todos, a Polícia Federal também reforçou a segurança, segundo Marlon Oliveira Cajado, superintendente regional da APF no Distrito Federal. 1.000 policiais já estão sendo empregados nessa operação, já estamos há 2 meses planejando essas ações. Reforçamos a segurança no aeroporto, empregamos os policiais com a segurança nos hotéis, nos deslocamentos das autoridades. E também existe a outra frente da Polícia Federal, que é a própria segurança do presidente eleito. O chefe da Casa Civil do governo do Distrito Federal, Gustavo Rocha, afirmou que estão sendo empregados todos os esforços para que a posse do presidente eleito ocorra sem problemas. A ideia é tranquilizar a todos, contamos que vai ocorrer tudo bem, mas estamos preparados para qualquer fato que venha a ocorrer. A segurança do Distrito Federal e os órgãos de controle estão empenhados na realização dessa festa. A Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal elaborou um protocolo de operações integradas com ações coordenadas de segurança que foi construído com participação de órgãos federais e locais. Além do reforço policial, também será feito monitoramento por meio de câmeras e drones. Reportagem Selma Dias. E você vai poder acompanhar todos os detalhes da posse do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva nos veículos da EBC, Empresa Brasil de Comunicação, que também é responsável pela produção da Voz do Brasil do Poder Executivo. No 1º de janeiro, equipes da TV Brasil, Agência Brasil e Rádio Nacional entram no ar já pela manhã com boletins e reportagens sobre o evento. Na TV Brasil, a partir das 10 horas da manhã, flashes a cada hora vão mostrar os últimos preparativos para a solenidade. E assim que a cerimônia começar oficialmente, a TV Brasil passa a coordenar o pool de emissoras de TV, que vai mostrar todos os detalhes da solenidade, o juramento à Constituição no Congresso Nacional, os discursos do novo presidente e a posse dos novos ministros no Palácio do Planalto. Toda a programação também pode ser conferida nos canais EBC, no Twitter, Instagram, Facebook e YouTube. O presidente Jair Bolsonaro prestou condolências aos familiares e amigos de Pelé. O ex-jogador de futebol, atleta do século XX, maior jogador de futebol da história, morreu hoje em São Paulo, aos 82 anos, por câncer no colo. Em nota oficial, divulgada pela Secretaria Especial de Comunicação Social, o presidente afirmou que Pelé, o rei do futebol, foi um dos maiores atletas de todos os tempos. O único tricampeão mundial demonstrou ações que, além de grande atleta, foi também um grande cidadão e patriota, elevando o nome do Brasil por onde passou. O presidente Bolsonaro roga a Deus que o receba em seus braços e dê força e fé a toda a sua família e amigos para superar esse difícil momento. E o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva também se manifestou pela morte de Pelé. Pelas redes sociais, Lula afirmou que poucos brasileiros levaram o nome do nosso país tão longe feito ele. E que deixou uma certeza, nunca houve um jogador camisa 10 como ele. Entre 1995 e 1998, Edson Arantes do Nascimento foi designado ministro do esporte, primeiro a ocupar a pasta no Brasil. No período, foi sancionada a Lei Pelé, que regulamenta o esporte no país e a relação profissional entre clubes e jogadores. Vítimas de acidentes de trânsito podem ter acesso ao DPVAT, o seguro obrigatório para veículos, para receberem indenização por invalidez, morte de familiar ou reembolso de despesas médicas. A Caixa Econômica Federal assumiu a gestão dos recursos e pagamentos das indenizações desde o ano passado. E após medida provisória publicada neste mês, o banco continua responsável pelo seguro até o final do ano que vem. Em julho de 2021, o motoboy Aleph Teixeira sofreu um acidente em Ceilândia, no Distrito Federal, e teve uma fratura no punho. Ele acionou o seguro DPVAT e o dinheiro ajudou a pagar os medicamentos e despesas médicas. Peguei atestado médico de 3 meses e eu tive que utilizar o gesso, né? O DPVAT indeniza vítimas de acidentes de trânsito, sejam motoristas, passageiros ou pedestres, brasileiros ou estrangeiros, em casos de morte ou invalidez permanente, total ou parcial. E também serve para reembolsar despesas médicas e hospitalares da rede privada por danos físicos causados por acidentes envolvendo carros, motos, caminhões, caminhonetes, ônibus e tratores. O valor da indenização varia de R$ 2.700 a R$ 13.500. A Caixa Econômica Federal assumiu a gestão do DPVAT em 2021 e desde então já foram pagos mais de R$ 1.600.000 em indenizações. De acordo com o vice-presidente do agente operador da Caixa, Edilson Carrogi, a solicitação do benefício é gratuita e pode ser feita nas agências do banco ou pelo aplicativo DPVAT Caixa. Basta fazer o download desse aplicativo DPVAT Caixa, oficial da Caixa, instalar no seu celular, fazer o cadastro apenas uma vez e já na tela inicial do app tem um banner lá, um quadrinho, dizendo fazer a solicitação de indenização do DPVAT. Basta clicar nesse banner e seguir os passos que o aplicativo vai te apresentar. A lista com toda a documentação necessária para acionar o benefício está disponível no site caixa.gov.br/DPVAT. Reportagem Jéssica Gonçalves. Termina hoje o prazo para trabalhadores sacarem o abono salarial do PIS/PASEP. O abono é pago aos trabalhadores inscritos no PIS ou PASEP há pelo menos 5 anos. Também é necessário ter trabalhado por pelo menos 30 dias em 2020, com carteira assinada e com remuneração mensal média de até 2 salários mínimos. O pagamento dos trabalhadores da iniciativa privada é realizado pela Caixa Econômica Federal e dos funcionários da administração pública pelo Banco do Brasil. Os que ainda não receberam benefício podem checar a situação no aplicativo Carteira de Trabalho Digital ou no portal gov.br. Jovens que completam 18 anos em 2022 devem ficar atentos para o alistamento militar obrigatório. O alistamento começa no domingo. Os detalhes daqui a pouco. Redução do desmatamento e medidas para diminuir o lixo nos aterros. Regulação do crédito de carbono, mais energia limpa e cuidado com os mares. Algumas das ações do Ministério do Meio Ambiente neste ano, que a repórter Márcia Fernandes traz para a gente na série especial de retrospectivas que estamos exibindo aqui na Voz do Brasil. Em 2022, o Brasil marcou presença na Conferência Climática das Nações Unidas, a COP27, realizada no Egito. O governo federal apresentou iniciativas para gerar mais energia limpa e reduzir a emissão de gases causadores do aquecimento global. Durante a conferência, o ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite, destacou alguns projetos executados no país. Trouxemos para a COP do Clima o Brasil das energias verdes, com matriz elétrica 85% renovável, recorde de instalação de eólico e solar, devido a políticas de incentivo, e um exemplo para o mundo. Com energia excedente, poderemos produzir hidrogênio e amônia verde para exportação. E mais uma vez, somos parte da solução, do alimento à energia limpa. Também na COP27, Brasil, Indonésia e República Democrática do Congo, que tem as maiores florestas tropicais do mundo, anunciaram um acordo para a valorização da biodiversidade e remuneração de serviços ambientais. Nesta direção, o governo brasileiro também editou em 2022 decreto que cria um mercado regulado de crédito de carbono, uma espécie de moeda verde que permite converter recursos naturais em dinheiro. E o descarte sustentável do lixo também foi prioridade do Ministério do Meio Ambiente. Neste ano, foi criado o Plano Nacional de Resíduos Sólidos, que prevê o fechamento até 2024 de todos os lixões no país e estabelece que em 20 anos metade do lixo deve deixar de ir para aterros e ser reaproveitado. Maria Ney trabalha numa cooperativa e viu na reciclagem uma forma de levar sustento para casa. Muitas coisas mudou, né? Graças a Deus. Hoje nós ganhamos bem mais melhor, né? Tá sobrando um dinheirinho sim, tá? nós fazemos o rateio, né? E tá dando para sobreviver. Outro programa lançado foi o Renovar Frota Mais Verde, que incentiva a troca por meio de linhas de crédito de veículos antigos e poluentes por outros mais modernos e sustentáveis. Em 2022, a tartaruga verde saiu da lista de espécies ameaçadas de extinção. O resultado é fruto de projetos de proteção, como o Tamar. E no período de 2021 a 2022, foi registrada uma queda de 11% no desmatamento na Amazônia em relação a 2020. Segundo o governo federal, essa diminuição é resultado da operação Guardiões do Bioma, que já instalou 6 bases fixas na Amazônia. Reportagem Márcia Fernandes. E o repórter Pedro Ivo de Oliveira traz as ações realizadas pelo Ministério da Infraestrutura. Os aeroportos brasileiros movimentam dezenas de milhões de pessoas por ano e bilhões de reais em negócios. E para melhorar o serviço oferecido à população, o governo investe em parcerias com a iniciativa privada. Em 2022, a Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, promoveu a 7ª rodada de desestatização de terminais. Foram contemplados 15 aeroportos distribuídos por 6 estados. Ao longo dos últimos 4 anos, foram leiloados 49 aeroportos no Brasil, resultando na contratação de 21 bilhões de reais em recursos privados para manutenção e modernização dos terminais. O diretor-presidente da ANAC, Júlio Noman, destaca a importância desses investimentos. Melhoria na qualidade do serviço, melhoria ainda maior dos níveis de segurança e é reduzindo o custo que a gente de fato consegue universalizar o acesso ao serviço. O modal ferroviário também foi prioridade. O programa de concessões no setor movimentou mais de 43 bilhões de reais em investimentos nos últimos 4 anos. Em 2019, foram concedidas a Ferrovia Norte-Sul e a Ferrovia Oeste-Leste. E este ano, o setor passou a contar com os benefícios do novo Marco das Ferrovias, assinado em 2021. A lei dispensa a necessidade de leilões para a construção de novos trilhos pelo setor privado. No total, 32 contratos foram assinados, que devem resultar em mais de 11 mil quilômetros de novos trilhos em 15 estados. Investimentos que trarão competitividade para o setor, segundo o ministro da Infraestrutura, Marcelo Sampaio. Nós estamos falando de um país com dimensões continentais, o Brasil é um gigante e a gente produz muito no nosso interior. Nossos campos no centro-oeste, no oeste baiano, precisam fazer com que essas produções cheguem ao porto de forma sustentável e de forma competitiva. As ferrovias renasceram no Brasil nesses últimos 3 anos. No setor portuário, foram 36 arrendamentos desde 2019, passando de 6 bilhões de reais em investimentos contratados. Além disso, a navegação de cabotagem, aquela que movimenta cargas entre portos do mesmo país, passou a ser permitida neste ano também para navios de origem internacional. Com isso, ainda mais embarcações poderão participar do setor. Mas o maior número de empreendimentos entregues pelo Ministério ao longo dos últimos 4 anos foi no modal rodoviário. Um total de 262 intervenções concluídas, incluindo gargalos críticos, como a pavimentação da BR-163 entre Mato Grosso e Pará. Além de obras de duplicação, abertura de terceiras faixas, novos retornos e viadutos em estradas de todo o país. Também foram contratados 50 bilhões de reais em 7 concessões rodoviárias, com destaque para o sistema Nova Dutra Rio-Santos, como ressaltou o presidente Jair Bolsonaro. A redução do pedágio na Dutra, a isenção de pedágio para motociclistas, bem como novas obras nessa nova concessão, é muito benéfico, não apenas para São Paulo e Rio de Janeiro, mas para todo o nosso Brasil. Somando todas as obras do Ministério, foram ao todo 364 entregas de infraestrutura entre janeiro de 2019 e dezembro de 2022, além de 100 ativos concedidos à iniciativa privada no período. Reportagem Pedro Ivo de Oliveira. Defesa do Brasil! Defesa do Brasil! Defesa do Brasil! Jovens que que completam 18 anos em 2023 já podem fazer, a partir de domingo, o alistamento militar obrigatório. A exemplo do que ocorre todos os anos, os jovens brasileiros do sexo masculino que completam 18 anos em 2023 devem se alistar nas Forças Armadas. O prazo para inscrição começa no dia 1º de janeiro e termina em 30 de junho. O coordenador da Seção de Serviço Militar do Ministério da Defesa, Márcio Limieri, destaca a estimativa de jovens que vão ingressar nas Forças Armadas no ano que se inicia. A previsão é que sejam incorporados às Forças Armadas em 2023 cerca de 85 mil brasileiros. O alistamento militar é obrigatório para todo jovem que completa 18 anos e tem a duração de 12 meses. O coronel Márcio Limieri enfatiza que quem não se alistar pode ter vários direitos suspensos. O jovem que não se alista, ele ficará em débito com o serviço militar, né? E além de ter que pagar uma multa que é prevista em lei, ele estará impedido de obter passaporte ou até de prorrogar a validade do seu passaporte. Também ele não conseguirá obter carteira profissional, além de outras sanções que estão previstas na Lei de Serviço Militar e seu regulamento. O procedimento é feito pela internet, no site alistamento.eb.mil.br ou na junta de serviço militar mais próxima da residência do jovem. No caso do cadastro online, é necessário ter em mãos o número do CPF. Reportagem Mariana Alvarenga. O Ministério da Saúde incorporou a vacina contra a Covid-19 para todas as crianças de 6 meses a menores de 5 anos de idade no SUS. A decisão foi publicada no Diário Oficial de hoje. E essas foram as notícias do governo federal. Uma boa noite para você e até amanhã. Boa noite e até amanhã. A Voz do Brasil. Governo Federal. Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário. Presidente do STF pede informações sobre indulto que abrange condenados pelo massacre do Carandiru. STJ define critérios de validade de sentença trabalhista como prova em ação previdenciária. Ex-secretário de Saúde do DF é condenado por irregularidades em locação de imóveis. Boa noite, eu sou Pedro Scartesini. E eu sou Walter Lima. A presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Rosa Weber, determinou que a Presidência da República e a Advocacia Geral da União prestem informações sobre o indulto de Natal a condenados por crimes diversos. O decreto presidencial é questionado pelo Procurador-Geral da República, Augusto Aras, que alega que a medida abrange policiais militares condenados pelo massacre do Carandiru. Neto Costa. No despacho, a ministra Rosa Weber justifica a necessidade das informações prévias, que são uma praxe no trâmite processual para analisar o pedido com a maior rapidez possível diante da urgência do caso. As informações deverão ser prestadas por meio eletrônico no prazo de 48 horas. Na ação, o PGR alega que um dos dispositivos da norma viola a Constituição Federal ao beneficiar agentes de segurança pública condenados por crimes que não eram considerados hediondos no momento em que foram praticados. Na época do massacre do Carandiru, em 1992, o homicídio qualificado não era classificado como crime hediondo. Assim, o decreto presidencial de indulto deveria, segundo Aras, observar a legislação atual, que inclui homicídio qualificado no rol de crimes hediondos. A presidente do STF e do CNJ, ministra Rosa Weber, prestou homenagens a Pelé, que morreu hoje aos 82 anos de idade. A ministra manifestou solidariedade aos familiares e amigos e disse que ele continuará sendo referência mundial no futebol. Edson Arantes do Nascimento estava internado há cerca de um mês para tratamento de câncer. Ele foi tricampeão mundial com a seleção brasileira. STJ decide que início de prova material será considerado quando esta estiver fundamentada em elementos probatórios da mesma época dos fatos alegados. Os fatos também precisam evidenciar o exercício da atividade laboral, o trabalho desempenhado e o respectivo período que se pretende ter reconhecido em ação previdenciária. Samanta Peçanha. tese foi fixada por maioria de votos na primeira sessão da corte em pedido de uniformização de interpretação de lei apresentado pelo INSS. No voto que prevaleceu, a ministra Suzete Magalhães destacou que a jurisprudência da corte considera que, embora não seja obrigatório que o documento apresentado como início de prova material compreenda todo o período discutido no processo, é indispensável a contemporaneidade entre ele e os fatos alegados. A primeira vara da Fazenda Pública do Distrito Federal condenou o ex-secretário de Saúde, Rafael de Aguiar Barbosa. Ele foi responsabilizado por atos de improbidade administrativa. Lídia Monteiro. Na ação movida pelo Ministério Público contra o ex-secretário, um ex-assessor e uma empresa, é apontado dano de pelo menos R$1.250.000 aos cofres do DF. A acusação é de que os agentes públicos teriam recebido propina para facilitar a contratação superfaturada de galpões que não tinham utilidade para a Secretaria de Saúde. A decisão considerou que a contratação foi desnecessária e irregular. Agora, eles terão que ressarcir o valor do prejuízo. Além disso, também tiveram os direitos políticos suspensos pelo prazo de 8 anos. Ainda cabe recurso da sentença. Fato ou boato? Pesquisadores de tecnologia da informação de diversas universidades confirmam e atestam a confiabilidade do sistema eletrônico de votação. Maíra Alves. Pesquisadores da USP, da Universidade Federal de São Carlos e da Universidade Federal do ABC emitiram um informe em que atestam a segurança das urnas eletrônicas. O Tribunal Superior Eleitoral firmou um convênio com instituições para que acessem e façam testes no sistema eletrônico de votação. Um relatório paralelo de auditoria desconhecida que questiona a integridade do sistema não possui nenhum respaldo técnico ou evidências de falta de segurança nos equipamentos de votação. Saiba o que é fato ou boato por meio de fontes seguras. Fato ou boato? Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o DF em torno e também pela internet. Acesse radiojustiça.jus.br. E siga pelo Twitter. twitter.com/radiojustiça. Uma boa noite. E até amanhã. Notícias do Poder Judiciário. Uma produção da Rádio Justiça. Supremo Tribunal Federal. Está no ar o Jornal do Senado. Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. O Congresso se prepara para a posse presidencial no próximo domingo. Projeto que regulariza o trabalho intermitente aguarda votação em plenário. Sancionada a lei que aumenta limite para crédito consignado de servidores públicos federais. Boa noite. O cerimonial do Congresso anunciou o roteiro da posse presidencial que acontece no próximo domingo, 1º de janeiro, a partir das 13 horas. A cerimônia começa no Palácio do Congresso Nacional, com a presença de chefes de Estado, além de vice-presidentes, primeiros ministros e vice-chefes de governo. A reportagem é de Janaína Araújo. Muitos são os eventos programados para a posse do presidente da República eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, em Brasília, neste domingo, dia 1º de janeiro de 2023. Ele e o vice-presidente, Geraldo Alckmin, são esperados na Catedral Metropolitana por volta das 14h20. De lá, sairá o cortejo pela Esplanada dos Ministérios em direção ao Congresso Nacional, onde acontece, às 15 horas, a sessão solene de posse presidencial. Recebidos pelos presidentes do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, e da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, Lula e Alckmin prestarão compromisso constitucional no plenário Ulisses Guimarães, da Câmara, assinando o termo de posse. Será realizada a cerimônia de honras militares na área externa do Palácio do Congresso Nacional. Em caso de chuva, Lula e Alckmin sairão pelo Salão Branco, também conhecido como Chapelaria, com as tropas à espera dos dois. No Palácio do Planalto, o presidente da República receberá a faixa presidencial e fará seu pronunciamento, restando depois a recepção de chefes de Estado e delegações estrangeiras no Palácio do Itamaraty. A posse presidencial terá ampla cobertura dos veículos do Senado, como explicou Érica Seolim, diretora da Secretaria de Comunicação da Casa. A participação dos veículos do Senado é informação pública. A gente participa do pool de emissoras que fazem a transmissão da posse presidencial desde a saída do carro do presidente da República, lá da Catedral, até a passagem da faixa no Palácio do Planalto. E a gente tem aí todos os veículos, Agência Senado, Rádio Senado, além da TV Senado, com essa transmissão ao vivo. Durante todo o domingo, a partir das 10 horas, apresentações culturais e musicais acontecerão na Esplanada dos Ministérios. O Festival do Futuro, como está sendo chamado, terá feira gastronômica e shows de mais de 50 artistas. O projeto que atualiza a legislação do trabalho intermitente aguarda votação em plenário. A medida visa garantir ao empregado direitos trabalhistas e estipular normas de contratação. O trabalho intermitente é a prestação de serviço não continuada, ou seja, de forma esporádica. A modalidade de trabalho estabelece vínculo de subordinação e profissional, mas hoje ainda nem todos os direitos trabalhistas estão garantidos. Repórter Gabriela Pereira. O senador Jorge Cajuru, do Podemos de Goiás, apresentou um projeto de lei complementar que busca assegurar o direito dos trabalhadores que atuam em jornadas intermitentes. A proposta pede alteração da consolidação das leis do trabalho para garantir que os empregados contratados através do regime intermitente estejam amparados legalmente. Cajuru afirma que o contrato de regime intermitente deixa uma série de vazios legais e são um estímulo à informalidade, além de oferecer ao empregador poder excessivo, acarretando prejuízos ao empregado. Cresce ritmo acelerado a flexibilização das relações laborais? É aí que está o maior desafio. Como criar mecanismos de proteção para este novo trabalhador, que inapelavelmente vai ter de buscar a própria proteção? Ele será capaz sozinho de adquirir previdência privada, seguro social, seguro de saúde? A medida prevê a regulação da forma de contratação e de jornadas, não permitindo que o trabalhador preste serviço a dois empregadores no mesmo dia, buscando evitar a exaustão. O senador também estipula medidas que regularizem as férias, seguro-desemprego, fundo de garantia do tempo de serviço, licença maternidade e salário mínimo. A Comissão de Ciência e Tecnologia encerrou os trabalhos do ano com mais de 150 propostas analisadas. Atividades do biênio 2021-2022 aconteceram em meio à pandemia de Covid-19, mas tiveram uma retomada produtiva. Repórter Janaína Araújo. O senador Rodrigo Cunha, do União de Alagoas, que esteve na presidência da Comissão de Ciência e Tecnologia por 2 anos, agradeceu a todos os senadores e funcionários do colegiado que trabalharam no período. Ele enfatizou as dificuldades enfrentadas e os números positivos alcançados. Passei aqui 2 anos. A gente passou por uma pandemia também e mesmo assim conseguimos de maneira remota dar sequência. E no retorno físico, a comissão se mostrou também muito presente, sendo importante para os trabalhos aqui da casa e, consequentemente, contribuindo para o desenvolvimento do nosso país. Somente em 2022, nós conseguimos aqui uma produtividade de 172 proposições. Foram 108 projetos aprovados. Ao mencionar o último projeto aprovado pela comissão, que institui a Política Nacional de Educação Digital, o senador ressaltou o papel da tecnologia na educação e no mercado de trabalho e a necessidade da ação do legislativo para respaldar as situações que surgem. Afastado do Senado por alguns meses para concorrer ao governo de Alagoas, Rodrigo Cunha foi substituído este ano na presidência da comissão pelo senador Jean-Paul Prats, do PT do Rio Grande do Norte, que chamou a atenção para a atuação do colega alagoano e para a importância do colegiado. O governo vetou o projeto que garantia prótese cardíaca por catéter no SUS. A alegação é que a proposta contraria o interesse público e que um procedimento similar já é oferecido pelo Sistema Único de Saúde. Repórter Pedro Pince. O presidente Jair Bolsonaro vetou integralmente o projeto de lei que previa a implantação de prótese cardíaca por catéter no Sistema Único de Saúde. O procedimento de aplicação do implante de catéter, por ser minimamente invasivo, é indicado para idosos e pessoas com comorbidades que podem apresentar complicações com a cirurgia convencional, onde o peito do paciente é aberto. Foi o que explicou o senador Assir Gurgax, do PDT de Rondônia. quando esse implante é feito através de catéter, no processo conhecido como cateterismo, além da redução do risco de morte, o paciente ganha muita qualidade de vida também. Portanto, com a inclusão dessa cirurgia na lista de cirurgias feitas pelo SUS, vamos permitir que as pessoas com menos recursos financeiros tenham uma sobrevida com qualidade. Ao explicar as razões do veto, Jair Bolsonaro argumentou que o projeto de lei contraria o interesse público, uma vez que já existe o procedimento similar de implante transcatéter de válvula aórtica no Sistema Único de Saúde. E a lei que estabelece o aumento do limite para o crédito consignado de servidores federais foi sancionada. A nova margem é de 45% do salário, um reajuste de 10 pontos percentuais em relação ao limite anterior. Repórter Gabriela Pereira. O presidente da República sancionou, na última quarta-feira, a lei que autoriza o aumento da margem de crédito consignado para servidores públicos federais. O texto original estabelecia o limite de 40% do salário, mas os deputados aumentaram esse limite para 45%, mudança que foi confirmada no Senado Federal. A medida prevê a proibição de abertura de novos empréstimos caso exista o excedente de 70% da base do consignado. A nova margem é válida para empregados federais da administração pública direta, autárquica e fundacional. E no momento da contratação, o tomador deve ser informado sobre o custo total e o prazo de quitação integral da dívida. O relator do projeto no Senado, Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, falou sobre o benefício do reajuste. Muitas pessoas, presidente, que acham que é risco aumentar de 35% para 45% o poder de empréstimo consignado, e eu creio que não. Cada um terá, para chamar para si, a responsabilidade. Agora, podendo fazer empréstimo consignado é mil vezes melhor do que recorrer a outros bancos particulares. Foi vetada a reserva de 5% do limite para amortização de despesas realizadas por meio do cartão consignado de benefício ou para finalidade de saque. O Congresso Nacional pode derrubar esse veto, mas ainda não existe data marcada para discussão. Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã. Jornal Câmara dos Deputados. Temas como saúde, educação, segurança pública e economia foram destaques na CCJ. Comissão também aprovou projeto que regulamenta os bioinsumos no Brasil. Proposta reconhece crime que junta elementos de corrupção e de abuso sexual. Boa noite. Mais informações aos usuários do Sistema Único de Saúde, garantia de recursos para a educação, maior atuação da iniciativa privada em presídios, previsão de penas para o crime de sexitorção. Essas foram apenas algumas das propostas aprovadas pela CCJ em 2022. A repórter Paula Bittar acompanhou as votações na comissão durante o ano e traz a retrospectiva para nós. Temas como saúde, educação, segurança pública e economia estiveram no foco dos trabalhos da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados em 2022. A comissão aprovou, por exemplo, proposta que determina a publicação na internet de informações aos usuários do Sistema Único de Saúde. Os órgãos gestores do SUS em todas as esferas de governo deverão publicar na internet listas de todos os pacientes que serão submetidos a procedimentos nos estabelecimentos de saúde públicos e nos conveniados. As listas deverão ser acessíveis aos gestores, profissionais de saúde e pacientes diretamente interessados. Segundo a relatora da proposta, deputada Adriana Ventura, do Novo, de São Paulo, o projeto ajuda a tornar realidade uma previsão constitucional. É importante destacar que o texto constitucional estabelece explicitamente que todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo ou geral. Essa proposta agora aguarda análise pelo plenário. Em 2022, representantes de estudantes acompanharam reunião da CCJ para pedir a aprovação da proposta de emenda à Constituição, que estabelece a execução orçamentária obrigatória das programações relativas à manutenção e desenvolvimento do ensino. O objetivo do texto é proibir o contingenciamento das verbas do Executivo para as políticas educacionais. Essa PEC precisa passar agora pelo crivo de uma comissão especial. E os estagiários também foram contemplados em um projeto aprovado que proíbe condição de caráter discriminatório em contratos de estágio, inclusive a exigência de que o aluno tenha disponibilidade de veículos, equipamentos ou outra forma de contrapartida. Esse projeto seguiu ao Senado. Os deputados também aprovaram um projeto que permite à iniciativa privada atuar no apoio a alguns serviços de segurança em presídios, como a movimentação interna de presos e o monitoramento por tornozeleira eletrônica. Essa proposta ainda depende de análise pelo plenário. Outro texto aprovado insere no Código Penal Militar o crime de feminicídio com pena de reclusão de 15 a 30 anos. A votação dessa proposta sofreu bastante resistência por partidos de oposição. O motivo foi o dispositivo que prevê que a demissão de militares após condenação penal fique condicionada à decisão do Tribunal Militar competente mediante processo específico. Hoje, o Código Penal estabelece que condenação à pena privativa de liberdade por tempo superior a 4 anos implica perda de cargo, função pública ou mandato eletivo. Para a deputada Fernanda Melchiona, do PSOL do Rio Grande do Sul, a proposta cria um privilégio aos militares. Nós estamos falando de pessoas que têm porte de arma, evidentemente, pela profissão, posto que permanecerá com arma funcional e exercendo atividade na segurança pública, bem como representa risco à própria sociedade, uma vez que é impossível defender que uma pessoa condenada por violência doméstica irá atuar com a devida isenção quando atender uma ocorrência de violência doméstica envolvendo a outras pessoas. O relator na CCJ, deputado subtenente Gonzaga, do PSD de Minas Gerais, por outro lado, apontou possíveis consequências da perda de cargo dos militares. Nós temos uma consequência que, eu acredito, nem as mulheres querem, que é a perda da renda. Se eu imponho uma demissão, eu estou impondo a perda da capacidade de alimentar o filho. E se a esposa for dependente financeiramente, a própria esposa. O projeto poderá seguir para o Senado, mas foi apresentado um recurso para que ele seja analisado antes pelo plenário. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara também aprovou proposta que inclui no Código Penal o crime de condicionar a prestação de um dever de ofício à execução de atividade sexual, com pena de 2 a 6 anos de reclusão. A autora da proposta, a deputada Tabata Amaral, do PSB de São Paulo, explica que a conduta tipificada é conhecida na língua inglesa como sextorção em português, e que o crime junta elementos de corrupção e de abuso sexual. A Transparência Internacional nos trouxe que no Brasil, de cada 5 pessoas, uma já foi vítima de corrupção sexual, ou conhece alguém que já passou por essa situação, ou seja, que para ter acesso a um serviço público, foi pedido a essa pessoa algum tipo de extorsão sexual. A relatora, a deputada Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul, citou algumas formas que a corrupção sexual pode assumir, como, por exemplo, policiais ou professores solicitando sexo em troca de não deter uma pessoa ou dar-lhe uma boa nota, um juiz que condiciona uma decisão favorável ao fornecimento de um ato sexual, um agente de compras públicas oferecendo um contrato em troca de sexo, entre outras condutas. A proposta ainda depende de análise pelo plenário. No tema da economia, uma das propostas aprovadas pela Comissão de Constituição e Justiça exclui as gorjetas da receita bruta de bares, restaurantes, hotéis e similares, enquadrados nas categorias de microempresa e empresa de pequeno porte. Hoje, uma resolução do Comitê Gestor do Simples Nacional considera a gorjeta como parte da receita bruta para efeito de tributação. O relator da proposta, deputado Eduardo Cury, do PSDB de São Paulo, detalhou o objetivo da medida. Isso preserva o poder aquisitivo dos garçons e todos aqueles funcionários que recebem gorjeta e protege o empreendedor, no qual não vai ter o fisco adentrar sobre tributos numa receita que não é devida. A proposta aguarda análise pelo plenário. A Comissão de Constituição e Justiça aprovou ainda projeto que regulamenta os bioinsumos no Brasil. Bioinsumos são bactérias, insetos ou plantas usados em substituição ou complementação ao uso de agrotóxicos. O texto aprovado exige o registro no Ministério da Agricultura de estabelecimentos que produzem ou importam bioinsumos com fins comerciais. O registro do produto será dispensado quando for destinado exclusivamente ao uso próprio ou envolver insetos e ácaros autorizados pelo Ministério para uso no controle biológico. O texto prevê ainda a dispensa de licenciamento ambiental se a propriedade estiver regular ou em regularização. A proposta teve o voto contrário de partidos de oposição. A dispensa de licenciamento ambiental foi um dos pontos criticados pelo deputado Rubens Pereira Júnior, do PT do Maranhão, que também apontou outros problemas. Não há no projeto uma exigência de um responsável técnico dentro das fazendas. Em qualquer caso, sendo bioinsumo, sendo químico, sendo qualquer outro mecanismo, é razoável que haja um responsável técnico dentro de cada espaço desse, para garantir a qualidade da produção, para garantir que será algo produzido que será saudável lá na frente. Não adianta apenas ser o produto mais barato possível. O relator, deputado Diego Garcia, do Republicanos do Paraná, rebateu as críticas. É um projeto que hoje todos vão ganhar com ele, desde o pequeno produtor da agricultura familiar e também o agro, os orgânicos e, além disso, permitir que os próprios produtores rurais possam, com mais facilidade, ter a sua própria fabricação para uso próprio, sem precisar passar por toda a burocracia para se tornar uma biofábrica. A regulamentação do uso de bioinsumos poderá seguir para a análise do Senado, mas foi apresentado um recurso para que a proposta seja analisada antes pelo plenário. A Comissão de Constituição e Justiça, em 2022, também aprovou proposta que torna os idiomas indígenas línguas cooficiais nos municípios que têm comunidades indígenas. Segundo a relatora da proposta na CCJ, a deputada Joênia Wapichana, da Rede de Roraima, o processo de colonização que foi instalado no Brasil e cujas consequências se estendem ao longo dos anos, teve como uma de suas principais características a supressão das línguas minoritárias no país. Nossos idiomas são ancestrais. Em qualquer lugar do mundo, não só transmite ideias, mas transmite sentimentos profundos, transmite emoções profundas. Por isso, recuperar nossa língua indígena, recuperar nossa saúde, recuperar nossa vitalidade, recuperar nossa língua comunitária, é sair do idioma individual, do paradigma individual e até mesmo colonialista. A proposta seguiu ao Senado. A Comissão de Constituição e Justiça aprovou em 2022 proposta que proíbe técnicas de construção que afastem pessoas em situação de rua, entre outros segmentos, dos espaços públicos. O projeto foi aprovado pelo plenário, enviado à sanção presidencial e vetado pelo presidente Jair Bolsonaro. Mas o veto foi derrubado pelo Congresso Nacional e as técnicas de construção hostis ficam proibidas. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Bittar. Política. Felício Laterça, do PP do Rio de Janeiro, cita a famosa frase do jurista Rui Barbosa: o homem chegará a ter vergonha de ser honesto, para fazer uma comparação com os tempos vividos no Brasil. O deputado diz que as autoridades brasileiras atualmente zombam da população que reivindica a garantia da lei e da ordem. Felício Laterça acrescenta que o ministro do STF, Alexandre de Moraes, suspende redes sociais de parlamentares, promove o bloqueio de contas de cidadãos comuns, afasta prefeitos e age à margem da lei sem nenhuma responsabilização. Marcel Van Hatten, do Novo, do Rio Grande do Sul, acusa o ministro do STF, Alexandre de Moraes, de censurar parlamentares que apontam possíveis casos de abuso de autoridade por parte da Suprema Corte. Marcel Van Hatten está surpreso por ter o nome incluído em processo que prevê multa para reincidentes em falas atentatórias à Justiça Eleitoral e ao Estado Democrático democrático de direito. O deputado alega que, como nunca foi punido por declarações deste tipo, não poderia entrar na lista de reincidentes. José Medeiros, do PL, critica requerimento da Procuradoria-Geral do Mato Grosso pedindo que as polícias militar e civil do Estado acabem com os atos contra o resultado das eleições. De acordo com o parlamentar, essa solicitação é ilegal, porque, segundo ele, a Constituição garante a manifestação sobre qualquer assunto, desde que seja pacífica. José Medeiros também alega que se o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Alexandre de Moraes, tivesse a humildade de rebater as denúncias de fraude contra o processo eleitoral, as pessoas não estariam protestando. Para Giovanni Cherini, do PL do Rio Grande do Sul, o Brasil vive momentos sombrios. Ele questiona a legitimidade da eleição de Luiz Inácio Lula da Silva, afirmando que o presidente eleito não poderia ter concorrido ao cargo depois de permanecer preso por mais de um ano, acusado de corrupção e lavagem de dinheiro. Giovanni Cherini também critica a aprovação da emenda que, entre outras medidas, exclui do teto de gastos investimentos em programas sociais como o Auxílio Brasil. Na opinião do congressista, a proposta não tem amparo na Constituição e levará o país a tempos de crise. Bibo Nunes, do PL do Rio Grande do Sul, afirma que os atos de vandalismo ocorridos no dia 12 em Brasília não foram praticados por apoiadores do presidente Jair Bolsonaro. De acordo com Bibo Nunes, os apoiadores do presidente Jair Bolsonaro não se vestem de preto, não usam máscara e não andam com mochilas cheias de objetos para atacar ou danificar propriedades. Zeca Dirceu, do PT do Paraná, afirma que a violência, travestida de liberdade de expressão, culminou nas cenas de vandalismo vistas em Brasília. Zeca Dirceu afirma que os eleitores de Bolsonaro merecem todo o respeito e não podem ser confundidos com a minoria acampada na frente dos quartéis que segue cometendo crimes. Padre João, do PT de Minas Gerais, considera que a eleição de Luiz Inácio Lula da Silva é um fato histórico, porque representa a vitória do sistema eleitoral e da democracia. O deputado salienta que muitas pessoas, abastecidas por fake news, ainda defendem um golpe de Estado de maneira criminosa. Padre João observa que uma militância que protesta dentro da lei para defender seus direitos não pode ser confundida com um grupo de pessoas que vai para as ruas afrontar a Constituição e os poderes da República. Sâmia Bonfim, do PSOL de São Paulo, questiona o governo do Distrito Federal pela leniência da Polícia Militar com os manifestantes que tentaram invadir a sede da Polícia Federal em Brasília. Na opinião de Sâmia Bonfim, é preciso punir todos que não respeitam a vontade soberana da população e a democracia brasileira. Ela sugere também a instalação de uma CPI para identificar os organizadores e financiadores de todos os atos golpistas. Paula Belmonte, do Cidadania do Distrito Federal, repudia os atos violentos ocorridos em Brasília e enfatiza que eles nada têm a ver com liberdade de expressão. Paula Belmonte se despede da Câmara Federal e reafirma seu compromisso em continuar trabalhando na defesa de crianças e adolescentes, em políticas voltadas para a geração de emprego e na fiscalização do dinheiro público na Câmara Distrital. Direitos Humanos. Daniel Almeida, do PCdoB da Bahia, lembra que as sociedades ainda não conseguiram colocar em prática o primeiro artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que diz que todos os seres humanos nascem iguais em dignidade e direitos. Daniel Almeida ressalta que, especialmente no Brasil, desigualdades de toda a ordem se acentuaram nos últimos anos, espalhando violência, ódio e intolerância. Economia. Evair Vieira de Mello, do PP do Espírito Santo, acusa que o futuro governo vai gastar mais dinheiro público, cancelar as privatizações, aumentar impostos e abandonar a agenda econômica liberal. Evair Vieira de Mello afirma que em 2018, 209 estatais davam um lucro anual de 60 bilhões de reais. Já em 2022, apenas 127 estatais deram um lucro de 250 bilhões de reais. Para o deputado, esses números mostram a eficiência da política de privatização e a competência da equipe econômica do governo Bolsonaro. Dr. Frederico, do Patriota de Minas Gerais, também critica a chamada PEC da Transição, Segundo ele, a proposta aumenta o gasto público sem critérios técnicos ou embasamento e não foi debatida devidamente. Na opinião do congressista, a aprovação da matéria vai gerar inflação, altos juros e desemprego, reduzindo o poder de compra da população. Dr. Frederico acusa os autores de incluírem no texto despesas secretas na ordem de 100 bilhões de reais. Segundo ele, a aprovação da proposta significa um novo roubo aos cofres públicos. Domingo Sávio, do PL de Minas Gerais, alega que a aprovação da chamada PEC da transição foi eivada de mentiras, porque, segundo ele, se fosse apenas para manter o Auxílio Brasil em R$ 600 e o reajuste real do salário mínimo, bastaria um suplemento orçamentário de 60 bilhões de reais. Domingos Sávio também informa que foi eleito como vice-presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária da Região Sudeste. O deputado enfatiza que o objetivo do colegiado é continuar ajudando o Brasil a garantir recordes de recursos para o financiamento rural. Bacelar, do PV da Bahia, lembra que antes da aprovação da medida que abre espaço fiscal no ano que vem, o governo Bolsonaro havia pedido autorização para furar o teto de gastos em 750 bilhões de reais. Bacelar avalia que, por causa da má gestão dos últimos anos, foi preciso mais um reforço no orçamento de 2023 para atender às necessidades da população mais pobre. Ele destaca que a emenda aprovada garante os recursos para o pagamento do Auxílio Brasil, da merenda escolar e de bolsas de estudo, entre outros. Bom Gás, do PT do Rio Grande do Sul, argumenta que a emenda constitucional que permite superar o teto de gastos não é para o novo governo, mas para a grande parcela da população que sofre com a pobreza. Bom Gás apela para que os partidos de oposição ao novo governo federal não reduzam o momento atual a uma disputa política. Léo de Brito, do PT do Acre, apoia a emenda da transição por garantir o pagamento do Auxílio Brasil. O parlamentar acrescenta que a proposta também assegura recursos que haviam sido retirados da saúde pública. Léo de Brito também ressalta a importância de expandir o orçamento para a compra de merenda escolar e para a retomada da recuperação dos alunos que não tiveram aprendizado durante a pandemia. O deputado destaca ainda a falta de dinheiro para o andamento das obras de infraestrutura e para os programas habitacionais. Trabalho. Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul, solicita a votação do projeto de lei que fixa em R$ 6.500 o piso salarial dos farmacêuticos. O deputado informa que a matéria já foi aprovada na Comissão de Seguridade Social e está sob análise na Comissão de Trabalho. Pompeu de Matos informa que o Brasil possui mais de 200 mil farmacêuticos atuando em farmácias, hospitais, indústrias de medicamentos e cosméticos e até mesmo na agricultura. Esporte. Luiz Lima, do PL, registra que a Comissão do Esporte entregou a honraria Manuel José Gomes Tubino na atividade física para a professora Isabel Basílio Tomás, do Rio de Janeiro. Luiz Lima ressalta que a professora desenvolve um projeto esportivo no município de Rio das Ostras há 17 anos. De acordo com o deputado, a iniciativa já ensinou mais de 5 mil pessoas a nadar no mar. Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Val Monteiro e Mônica Tati. Uma boa noite para você. A Voz do Brasil retorna amanhã. Boa noite. Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite. ZYI 770. Rádio Clube AM, 720 kHz, Recife, Pernambuco, Brasil. Quem tem clube, tem tudo. Momento Lotérico, com Zuca Show. Boa noite, amigos e ouvintes da Clube. Está no ar o Momento Lotérico, o seu informativo sobre loterias oficiais com responsabilidade. Nós vamos conferir os milhares que foram sorteados do primeiro ao quinto às 17 horas e às 18h30 de hoje, 29 de dezembro de 2022, pela Loteria Popular, valendo para todo o estado de Pernambuco. No sorteio das 17 horas, o primeiro prêmio foi 1, 7, 7, 5, 17, 75. O segundo, 0, 8, 9, 8, 0, 8, 98. O terceiro, 2, 4, 3, 9, 24, 39. O quarto, 7, 5, 9, 4, 75, 94. E o quinto, 7, 6, 2, 9. 7, meia dúzia, 29. Foram os milhares sorteados do primeiro ao quinto, às 17 horas de hoje, pela Loteria Popular. Agora vamos conferir o sorteio das 18h30. Primeiro prêmio, 4, 6, 6, 2, 4, meia dúzia, meia dúzia, 2. O segundo, 6, 5, 3, 8, meia dúzia, 5, 38. O terceiro, 6, 2, 6, 4, meia dúzia, 2, meia dúzia, 4. O quarto, 7, 6, 6, 2, 7, meia dúzia, meia dúzia, 2. E o quinto, 5, 8, 8, 4, 58, 84. Foram os milhares sorteados do primeiro ao quinto, às 18h30 de hoje, pela Loteria Popular. Momento Lotérico, seu informativo sobre loterias, estará de volta amanhã, se Deus quiser. Boa noite! Zuca Show, a voz da sorte. Você ouviu na Rádio Clube Momento Lotérico com Zuca Show. Alô, amigos, aqui quem fala é Zuca Show. Neste sábado, estaremos juntos novamente para mais um programa, porque hoje é sábado. O seu programa cultural do final de semana, porque hoje é sábado. O espaço aberto para cantores e compositores da nossa música e também para pessoas ligadas à arte e à cultura popular. Todos os sábados, a partir das 8 da manhã. Participe. Quem tem clube, tem tudo. Porque hoje é sábado. É neste sábado, claro. Rádio Clube tem tudo. O Diário de Pernambuco conta hoje com uma das redes sociais mais influentes do país. No Nordeste, o veículo é líder em seguidores entre todos os jornais da região. Está ainda entre os 4 jornais do Brasil com o maior número de seguidores no Twitter. São mais de 3 milhões e 300 mil pessoas conectadas com a gente. E você, já conhece os nossos perfis? Acessa lá, Diário de Pernambuco. Pode curtir, compartilhar e confiar. Esporte, prêmios, mais informação, amizade, alegria no seu coração, sempre do seu lado. Rádio Clube é só vibração, mais amor, mais energia, uma só emoção. Quem tem clube tem tudo. Vem aí, mais um líder de audiência com o padrão Clube de Qualidade. A partir de agora, Pagodão com Rodrigo Colasso. Pagodão com Rodrigo Colasso. Tudo que rola no mundo do pagode. Dicas, entrevistas e a valorização dos grupos locais. Apresentação, Rodrigo Colasso. Nosso amor. Essa dança do, essa do Rodrigo Colasso. Pagode do Colasso. Olá, senhoras e senhores, muito boa noite. Estamos chegando aqui na Clube AM de Pernambuco para mais um Pagodão do Colaço. Tá tudo bem por aí? Tá tudo na paz? São 8 horas e 6 minutos dessa quinta-feira, 29 de dezembro. Já é uma contagem regressiva para a nossa chegada de 2023, né, gente? Falar em contagem regressiva, cara, eu lembro que eu já fiz algumas viradas, né? Para quem me acompanha há muito tempo, a minha primeira virada foi na 90.3, na antiga extinta JCFM, que hoje é Rádio Jornal. Depois eu fiz na Folha, eu fiz a virada na Folha também, a virada do ano. Tô falando a virada do ano, começar de 10 da noite até 2 da manhã. E na Interativa, a gente fez uma virada que, na verdade, foi uma virada de lançamento da rádio. É coisa de louco, né? E foi assim, na virada de ano, todo mundo na rádio dando as boas-vindas em 2019. Foi isso mesmo. Esse ano não irei virar aqui, viu? Porque o programa, no domingo, ele é de exatamente no dia primeiro, né? A virada do sábado para domingo, aí eu não trabalho. Vocês entenderam a situação? Deixa eu mandar aqui já boa noite pra galera que já tá aqui, dando aquele boa noite especial. Caramba, velho, que coisa boa. Eita, rapaz. Obrigado pelo carinho. Já tem pedidos aqui. Alô, Lua. Beijos pra Lua. A Lua que cresceu, ficou uma Lua grande. Lembro que eu vi a Lua pequenininha. Não é a Lua, não, viu? A Lua é a filha da nossa querida Negra Lee. Então, beijo no coração pra vocês. E lógico que eu vou atender o pedido de vocês pra gente começar o programa assim, tá bom? Eu sei que vou sofrer um tempo, é natural. Não é assim que some.